encaixa aqui. Um abraço. Depois de um jantar à luz de velas, de três ou quatro horas de conversa, o clima esquentou e a gente foi parar na cama. Um quarto alugado meio às pressas, tomando vinho ao som de Julio Iglesias. Você se entregou, mas isso é normal quando a gente ama. Graças a Deus que eu não me declarei. No outro dia vi sua foto no jornal, cobrando R$100 pelo que eu não paguei. E o anúncio dizia: Mariana, 1,65m e faz tudo na cama, sem frescura nem drama. E o anúncio dizia: Mariana, 1,65m e faz tudo na cama, sem frescura nem drama. Marquei horário pra essa semana. Joel na viola, hein? Um quarto alugado meio às pressas, tomando vinho ao som de Julio Iglesias. Você se entregou, mas isso é normal quando a gente ama. Graças a Deus que eu não me declarei. No outro dia vi sua foto no jornal, cobrando R$100 pelo que eu não paguei. E o anúncio